Norte de Salvador, após, mantém o corredor forte para regresso após voo rotatória, aguardando transferência de comunicação. Paciente, para o 1000 pés, rotatória, para rotatória, reportará. Pode estar saindo mesmo, autorizada a linha de manter, sabe, 0 no 0. Após a base, mantém 1 no 0, na presa. Cidade indicada. 250. Clareza 2230, confirma indicada. Momento mantendo 245. Clareza 2230, inicie redução para 2190, nós, número 2 para aproximação. 2102230, pode informar a posição número 1? Tá, fusco de na aproximação, tá agora à sua direita, 25 milhas, é a 2320. 2260, obrigado. 6804, para interceptar o localizador por via direita para o 050, desse mantenha 2000 pés em forma estabilizada. 6050, assim que o Boeing da Gol iniciar o táxi um pouco mais à frente, em poucos instantes, peço que o seu taxi também e deixe a aeronave seu totalmente dentro da Taxiway India, liberando totalmente espaço para que as outras aeronaves possam realizar o pushback. Ah, tranquilo, vamos fazer isso. Fica tranquilo. Obrigada. Chama solo, 1-2-1 decimal 9. Juliette, porção 1. Observando a Bianca, Juliette, portão 1, TAM 3, vamos passar. TAM 3283, previsão de pushback 2 minutos. Dentro 2 minutos, obrigado. Solo, Papa Tango do Calatelo, Bruna Delta, em direção ao Paquete 3. Vitor Charlie Hotel, ciente, TAC, Alfa Kilo Paquete 3. Alfa Kilo Paquete 3. LCA. Antigo 2067, observa a rolagem do Airbus 3220 da Avianca, após autorizar a linha e manter a cabeceira no zero. Zero dessa coisa, está autorizado o lote 2230. 3895, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1. 1251, 3895. Chile 62, 13, decolado aos 47, controle no 208. 208, boa. Controle, boa tarde, Chile 62, 13, boa. Chile 62, 13, boa tarde, contato radar, suba via da EL para nível 13. Via da EL, vamos precisar de cortar? Após 2000, vou eleda, Chile 62, 13. Tranquilo, obrigado. Paredo 2230, reduza 1970 mais. 1970, 2230. Tráfego autorizado para o direcionamento, vai chamar para o táxi, então 3223. Voo no 867, autorizado Brasília, nível de voo 360, via Pesulu 17. Subida será Arbor, transição Alefa, primeira curva à direita, após a decolagem, pista no 0, código 5125, controle no 208. Autorizado 360 para Brasília, via Presumo 17, decola da 10, Arbor Elefo, controle para a direita. Seguro 25, transponde no 208 ao controle, boa noite, mestre. Correção para posicionamento. Tá. No final, o desse mantenha 2000 pés. É, só 2000 reduzindo 2230. Tereza 2230, tráfego sobre essa linha na aproximação, 12 horas e 5 milhas, um Airbus 3000. Tá, pessoal, 2230. Zero, controle 1208. 208, obrigado, Maria. Controle Salvador, gol 2067, cruza 1200 pés. 2067, contato radar, suba via da EL para nível de voo 360. Sobe via da EL 360, gol 2067. Quando possível, aceita a morte, mano. Ah, saída gol 2067 agora. 7. 3804, torre 198, decimal 95. 295. Observou o uniforme, voo e rotatória, reporte quando visual com o campo. Observou o uniforme? Afirmativo, observou o uniforme, vai voar rotatória, reportará. 3804, visual, avistado livre pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 009. Livre pouso no zero, pistão 3204. Vida Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda, após a decolagem, pistão no zero, código 5130 e o controle no 208. 3296, autorizado Fortaleza, 370, Angelo 19, Momo, transição pro T, curva esquerda, 5130 e 208, controle, 3296. Correto, chama para posicionamento. Para o táxi OTAN 283 com 132 a bordo, alterna com FIS com 4 horas de autonomia. Táxi à direita via Índia, ponto de espera 2895, ajuste 1021. 1021, táxi via Índia, 1895, dá 3283, obrigado e bom trabalho. Salvador, boa tarde, passarelo 2230, final da 11, baixada lá. Passarelo 2230, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso, que é legal no 021. 021, 2230. Espera visão com o aeródromo, Papa Tango, Golf Uniforme. Golf Uniforme, desça e mantenha 1 mil pés. No meu site. Golf Uniforme, chame agora a torre 118, decimal 95. 895, seu Golf Uniforme. Salvador, Papatango, seu Golf Uniforme. Papatango, Oscar Golf Uniforme, se aproximando pelo setor norte, reporta vertical da rotatória. A reportar. Sr. Charlie Hotel, já está pronto para o táxi? Posso. Autorizado, então táxi e a parte principal, contorno mesmo, chame na Lima. Até a Lima, até lá dentro. 04, solo 54, livre à direita, solo 219, já livrou. Salvador, tá 3804. Tá 3804, táxi Alfa Juliette, portão 8. Obrigado. 6254, visual com a TR da parceira do conta final? Mesmo. A sala está saindo mesmo, autorizar a alinhar e manter pista no zero. Faz a passagem ali, mas tem no zero. Na CA, a intenção de pouso no 7, Oscar Golf Uniforme. Gente, Alba Tango, Oscar Golf Uniforme, autorizado final no 7, reporta final e na vertical da RMA, tem conhecimento? Firmo, irá reportar. Só apenas confirma o PAD, PAD 5. Afirmo, agora é PAD 7. É o azul 4089, da frente da Lima, posição 9, solicita a autorização para a unidade. 4089, só um minuto, copia. Quebec, na Quebec, chame torre 1895 para o cruzamento da pista 17, Victor Charlie Hotel. Uniforme. Papa Tango Oscar, Golf Uniforme, avistado, autorizado, pouso, pista 107, vento 160 graus 109. Golf Uniforme. Passarelo 2230, solo 56, e para direita chama solo em 121 decimal 9. Direita 219, 2230, obrigado. Uma 1. Foi 51, Recife, gol 209. Está autorizado, Vitória, igual 340, FG 544, saída da EL, Leda Fidel, decolandão no zero, cobertura direita, 5122, transponda, controle 1208. Só confirmando, após Leda, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Bidev. Bidev, óbvio. Correto para posicionamento. Solo, boa tarde, gostaria 2230, Bruno. Confirme? Passaria 2230. Passaria, autorizado. Alfa Juliette Remota 12. Alfa Juliette Remota 12, obrigado. Alô, Salvador, 867, tá no 7, tudo bem, espera mais. 867, tem que aguardar. Pode. Então, Vitor Charlie Hotel, mantém a ponto de espera da Quebec agora para o cruzamento. Sim. 6254, decolador 58, controle 1208. 208, 6254. Boa tarde, está na 6254, decolador 58. Terminador 54, boa tarde, contato radar, sob a via da EL para nível de voo 360. Via da EL 360, quanto segundo da EL? 3.000 autorizado da EL. 3.000 da EL, 54. Então, gosta, Golf Uniforme, solo 59, livre para cima direito. Papá, bate 5 a estação, né? Dando frequência. Botão Vitor Charlie Hotel, segue o tráfego Charlie 208, cargo, até o pátio 5. A estação é livre na frequência. Livre decolagem, pista no zero, vento 170 graus, do nono, né? Autorizando a decolagem, pista no zero, são 3283. Polo Salvador. Boa tarde, Azul 2788, informação Lima, autorização Paulo Afonso. Só um minuto, Copa Paulo Afonso, 2788. 1867, autorizado por gestionamento, já para o táxi. Contra o táxi, 1867. Passando sua fase do hotel, aguarde cópia. Azul 2788, pronto, cópia. Escuta, prossiga. Autorizado Paulo Afonso, nível de voo 970, conforme rota do plano de voo. A subida será Momo Transição Froti, curva à esquerda, código 5134 e o controle no 208. 170, conforme a rota do plano, Momo Froti, curva à esquerda, após a decolagem na 10534 Transponder, 208 é o controle. Azul 2788, cotejamento correto, chama para posicionamento. Chamará. Salve, Salvador, Azul 4089, para a puxa da atenção. Azul 4089, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, puxa, eu... Autoriza a Rua Everesto, direita para o Elefa, da 3283. Após 2000, autorizado Elefa. Após 2000, Rua Elefa, da 3283. A fase do hotel, você não pode que se encontre a pista que decola? Seu POP? Autorizado Aracaju, nível de voo 270, conforme a rota do plano de voo. Puca, transição Aracaju é a subida, Puca, Jama, Aracaju, primeira curva à esquerda. 5117 é o código, 1208 é o controle. 1-1-7. TAP, em TAP, intercepta a via chegada na Mari, reposta no ideal de descida. Em contato no radar afastado de Salvador 70 milhas do oeste. Decolagem agora com a torre 18895, com voo para Papa Vitor Hotel. Flexionamento 3296. Paulo Moro, 8-9-7 para o táxi, já estou com 2 agora, estou tentando a palma. Sol, Serrano? Paulo. Táxi via Pati Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro 1021, gol no 867. Autorizado, táxi, ponto de espera 1895, 867. 3296 para o Chivex 90. Aguarde um minutinho, 3296. Azul 4089, puxa a sana, chama para o táxi. Puxa a sana, 4089, né? Ana 254, chame Centro Recife, frequência 1-2. Confirma, frequência para chamar 254? Frequência 1-2-5, decimal 1. 251, chamar 254, boa. Paulo Azul 2788, vamos para pushback, está na mesa. 2788 se encontra no PAD 3? Firmo. Autorizado, chama para o táxi. Camará. três vezes no mês está totalmente pronto? Totalmente. Autorizado, senhor para o táxi. É porta, três vezes no mês. Uno 867, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 170 graus, 119. Ele decola, pistão 0, boa noite, né? Salve, Salvador, Azul 4089, para o táxi. Tem 88 a bordo, a autoarmão da Leão, com a autonomia de 3,45. Táxi até através do portão meia dúzia, chame para reinício de táxi, azul 4089. Chame até através do portão meia dúzia, vai, passar pelo reinício, o 4089. Cidade é critério número 1 para aproximação. Romeu Golf, chame agora a torre 1-1-8-3-9-9-5. É uma torre, eu tava no Golf. Torre, o Papa Romeu, até o Romeu Golf. Isso é 1-2-8-3-9-8. 1-2-8-8, ciente, tá 3-2-3. Bem, Remar, o vento tem andado no 6-0-0-0-9, né? É porta lá na final da Enimar Hotel, Romeu Golf. Noite 67, decolador 07, controle no 208. 1208, 867. Táxi autorizado até a saída do pátio 3 e aguarde para ingresso no pátio principal do 2788. Ali até no pátio 3 e aguardando ingresso no pátio principal do 2788. Oh, Arborton. Após 2000, voe Elefa. Elefa após 2000. Ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro no 021, no 32 e no 6. E a próxima, 3, 2, Azul 4089, reautorizado táxi via Pati Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 021, no Azul 4089. Autorizado via Pati Índia, ponto de espera 1895, o Azul 4089, 1021, ajuste. Azul 2788, seguirá o Embraer da companhia até o ponto de espera, lá chame torre 1895, o ajuste de altímetro no 021, no Azul 2788. A gente vai seguir o aeronave da companhia, ajuste 1021, 10215, 10295 no ponto de espera. Boa, 3296 pronto. 3296 autorizado a alinhar e decolar. Pistão 0, vento 1, 0 graus 0, 1, né? Vem, decola no 0, 3296. Salvador, Azul 4089, ponto espera da 190 própria. Azul 4089, observa a rolagem da Airbus 320 da TAM, após autorizado em área e manter. Após a rolagem do trator da TAM, mantém a 4089. Alfa Romeo Golf, Sala Zona 2, levando frequência, boa. 2 no meio, decolada Zona 2, controle no 208. Controle, cuidado, boa, 3, 2, 1, meio. Controle, Salvador, muito boa, tá? 3, 2, 1, meio, saída Momo. Controle Salvador, prossiga. Boa tarde, TAM 3, 2, 1, 6, saída Momo. Boa. Tarde, contato na decolagem, sub mantém nível 3, 7, 0, suba via, saída Momo, transição Froti. Sobe via, Momo, Froti. É, não tem condição de dar um approach direto pra nós, senhor? Inicialmente direto Cogbo, após Cogbo, Froti, TAM 3, 2, 1, 6. Inicialmente Cogbo, obrigado, após Froti, 3, 2, 1, 6. Firma, tio. Controle Salvador, boa tarde, Sena 6315. Sena 6315, boa tarde, aqui é o animal da Idente, desça e mantenha 4000, ajuste 1-0-1-0-2-1, via chegada Amã, o Chané 6315. Mantém 4000, via chegada Amã, ali mantém no 0-2-7-2. Azul 4089, decolado Zona 4, controle no 208. 208, boa, 4089. Controle Salvador, Azul 4089, decolado da Elma, se escutando. Azul 4089, contato na decolagem, suba mantém nível 340, suba via, sério da El, transição Bidev. Via da El. UBDEV, o Azul 4089. Controle Salvador, Chané 6141, informação Lima. Chané 6141, aqui animal da Idente, desça via chegada Ponte para o nível 050, aguarde procedimento LS X-Ray. Desce via pro 050 na Ponte com o LS X-Ray da DF, Chané 6141. O Azul 2771. 4.000 pés. Esse mantém 2.000, autorizado final LS, Azul 2771. Voo no 867, chame agora Recife na frequência 288, oferma 260. 2 2788 decolou a 17, controle 120.8, bom voo. 108, boa tarde. Controle, boa tarde, azul 2788. 2788, contato na decolagem, suba, via. Saída Momo, transição Fruti, azul 2788. Seguinte via, Momo, Fruti 2788. Será manter com a restrição azul 2788? Abaixo ou acima do nível 115 milhas? Acima. Tá 3216, está autorizado voar direto a Abuco. Maravilha, obrigado. Direto a Abuco, tá 3216. Estará 6315, autorizado direto no rumo de Duna, em Duna autorizado a final aliás. Boa tarde, Dissima 0060 na chegada, via chegada bom, pegou esse procedimento ILS X-Ray, ajuste no 021, gol no 255, acione o modo agente. A chegada é bom, procedimento X-Ray da 1-0, 31, descendo via 1-2. Irmão. Acorde para o 3-9. Gavião 5360, Rosa do Banco, Federal Viato 98, Sena de Moinho. Saída, Dael, Venda, Irume, primeira curva direita, decola de Roma 0, transponda 5135, controle Salvador 208, na 3193. Correto, 3193, chame para puxa acionamento. Tomará para puxa acionamento, na 3193. Família estabilizada no lote. Azul 27, Tatiana, boa tarde. Fogo autorizado, piscina 0, ventura 70 graus, no 1, não é? Autorizado, pouso do 27, Tatiana. 5, decimal 4, 5. Tomando tempo, muito obrigado, tem uma boa tarde. Tá 3, 2, 1, momento. Boa viagem. Azul 4089, desculpe, mantenha nível de voo 340. Vivo Azul 4089. Estou sem restrições para nível de voo 340. Apenas para informação, essa restrição de nível é apenas para a decolagem da pista 2-2. Entendendo. Acendendo então para o 340 agora, o Azul 4089. R6315 desse mantenha 2.000 pés, utilizado final ILS X-Ray da pista no zero. Qual o nível que é habilizado? Final ILS X-Ray da 1.000. Roda Henrique, champando para táxi. M1141, desça via até 4.000 pés. Via até 4.000 pés, acionei M1141. C788, tráfego 2 horas, 17 milhas, com rumo sudoeste. Um Airbus 320, cruzando o nível 090, em descida para 4.000. Gente, o Azul 2788. 255, desse mantenha nível de voo 050. 050, 4089, chame centro Recife, frequência 125, décima 1. Chama Recife, 1251, 4089, Azul. M1141, tráfego 11 horas, 14 milhas, com rumo noroeste, uma TR-72, cruzando nível 095 em ascensão para 170. Tráfego esperado. Gente, eu chamei até 1-4. 2-2-7-7-1, pode chamar o Saulo? Afirmo, o pessoal agora é os 2-4, direita, Saulo 1-2-1-9. 2-1-9, boa. Boa tarde, 2771 da Azul livrou. 2771, táxi autorizado Alfa Kilo Pátio 3, no Pátio 3 atende aos sinalizadores. Alfa Kilo Pátio 3 atende aos Eu quero 5 pronto para a cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, conforme rota do plano de voo, Brasil 10, Papa Alfa Índio, Bádia, Posto Fome. A subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva direita, código 5147 e o controle 1208. Autorizado Guarulhos, 340, uniforme Zulu 10, Papa Alfa Índio, Umbade e uniforme Zulu 44, Pabog. Da El, Leda, Motiva, 5147, o transponder e o controle 1208, tá 3805. Correção para posicionamento. 7. Solo Salvador, 3193, posição 1, solicite estacionamento na posição e posterior pushback. Autorizado estacionamento na posição, chame para o push. Chamará para pushback, 3193. 3, Rafael. Vitoração 2, ali ingresso, pista na 7, reparte pronto. Oi, LS 6315, da chanela. 6315, torre 198, decimal 95. 2, 9, 5, 5. É 141 para o localizador esquerda, 10, decimal, tenha 2.000 pés, informe estabilizado. Queda, correndo pro? Queda 140, desse mantenha 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000 pés, queda 140, informando estabilizado, deixando a minha 941. 1255, reautorizado 4.000 pés. 4.255. Fala, meu nome é Oscar Bravo, prossiga. Oscar Bravo, confirma destino, se rende a com Índia? Afirmativo, senhor. Gente, o Romeu Oscar Bravo ainda é negativo contato do radar. Mantenha 500 pés e efetue cruzamento do campo, entre Dura e Simbra, reporte visual com se rende a com Índia. Salvador, CN 6320, aciona a identificação, desça via chegada Mari para nível de voo 050. Via Mari 050. Controle Salvador, papapá, Mari Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Romeu 44, Serra Índia com Índia, para Serra Índia com Índia, alocado 0115. Vai sobrevoar a região de Valéria, setor sudoeste de, do Ericia. Mike Juliette Romeu está quente do Romeu Central. Afirmativo, o Mike Juliette Romeu na escuta do controle 503 para sobrevoo. 503, escuta permanente, reporta no local de sobrevoo, Mike Juliette Romeu. M1141, informa um helicóptero à sua direita, 3 milhas, mantendo 503, não interfere com a sua aproximação. Gente, eu chamei M1141, estabilizado no X-Ray. M1141, torre 118, decimal 95. 295, chamei M1141. Vou informar de você, chamei M1141, 3 milhas, senhor. Chamei M1141, continua a aproximação, aguardando a autorização de fogo. Aguardando, chamei M1141. Trabalho terapeuta, informa que por solicitação do controle manterá para você 3 mil pés. Prepare-se para a decolagem imediata quando autorizado. Preparando. 255, desça para 2 mil pés, autorizado, sinal ILS X-Ray da pista 90. 2 mil pés, autorizado, procedimento X-Ray da 90, trabalho estabilizado, 1255. Eu, Oscar Bravo, fique atento ao Mike e Juliette Romeu decolado de Serra Índia com Índia. Agora, sua direita, 4 milhas. Gente, o Romeu Cabral. Rapaz, doutor, o céu tem terceira de turbulência, autorizando a decolagem que está 1.7, vento 1.60 graus, 1.09. Autoridade chamar o táxi. Charocano, falou 3-1, mantenha a frota 3.000 pés, sob controle, 120.8. Tenta pro 3.208, obrigado, Luan. 3.305, fala 3-1, direita, solo 120.9. 2.19, à direita. Suba e mantenha nível 270. Pere e mantenha a proa até 3.000 pés, autorizado com vara esquerda na proa de Puca, na fase do Europeu. Autorizado 270, curva à esquerda, proa da posição Puca, na fase do Europeu. Solo, boa tarde, Xenia 63. Xenia 6315, boa tarde, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. Confirma as frequências? Área de, do centro Recife, 12685, alternativa 125, principal 45. 2085, alternativa 125, 5527, 2728. Tanto que a Brava está visual com o Mike Guilherme 1000? Afirmativo, está no visual. Tenha 320, desça e mantenha 3.000 pés, ajuste de altímetro na 020. 3.000, 120, 20, confirma? 020. 020, descer para 320, Xanete 320. Fly livre da restrição TAP, Xanete 320. Está livre da restrição de altitude em TAP, Xanete 320. Opa, 5 mantente da Juliette. Mantente da Juliette, 6349. Paulo, Xenia 6149, Fran 1, 6-4. Xenia 6149, Taxi Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Xenia 6149. Enganação. Estou no 2-1. Estou no 2-1, prossiga. Estou no 2-1, está no pátio militar, com 6 a bordo para acionamento, autorização, plano por fundo, Salvador, Salvador. Tente livre acionamento, chame acionado para a cópia. Para a cópia, estou no 2-1. Para o táxi, 3-2-0-5-1-3-2, 4 horas, Ribeirão Preto. Controle Gol 1-2-5-5, completamente estabilizado, visual. 1-2-5-5, torre 1-1-8, decimal 9-5. 8-9-5, boa, 1-2-5-5. Ono 255, boa tarde. Ono 255, boa tarde. Autorizado, pista na 0, ventando 50 graus ou na 09? Autorizado, pouso pista 1-0, Ono 255. Torre Salvador, boa tarde. Tá 393 pontos de 010 pronto. Então, 3193, mantenha ponto de espera, meu doutor. Mantenha, 3193. Conforme parede. Carimbona. Atlântico, Papa Victor Hotel, chama agora Recife, frequência 12685 e alternado 12545. 12685-2545, obrigado, senhor. Juliette para remota 1945. Flamengo 141, táxi via Juliette, portão 5. Juliette por 5, 1141. Sala 3193, após aeronave na curva final, autorizada a alinhar e manter pistão na zero. Após aeronave na curva final, visual com a pistão, mantém pistão na zero, da 3193. Salvador, passarei 2230, solicitão 70. Darbar, transição elétrica, guarda de cópia. O Delta Fox, informa que temos o helicóptero à sua frente, próximo à rotatória, mantendo 500 pés. Considere Gol 1255, sala 38, chame sala 121, decimal 9. 219, até daqui a pouco, 255. Sala 3193, solicitado decolagem pistão 0, vento 170 graus, 092. Avião decolagem pistão 0, Sala 3193. Sou eu, Sala 3203, está pronto, pode ver. Juliette Romeu, controle. Juliette Romeu, escuta. Sala 3, ingressando agora no corredor Interlagos, 1.500 pés com rumo da rotatória. Salvador. Eita, controle 120 decimal 8, aciona 2652, proteja. Salvador 7. É a Corona Fox, sinal na 7 autorizada, reparta na curta. Salvador, boa tarde, tá 3193, decolado nada El. Oi, boa tarde, contato radar, suba pro 360, autorizado Leda. Ok, voando Leda, subindo 360. É 320, completa final e chame a torre, Salvador, 11895. Final, 11895, chame a minha 320. Juliette no 255. Siga Juliette, portão 2. Siga até o 2, no 255. Salvador, é tudo 2-1. Não, não, vai ser, prossiga. 2 Salvador, é tudo 2-1, tá pronto para o táxi no pátio militar. Não, 2-1, reparte não, até onde, deixa no 020. Para no hotel. Torre Salvador, Xené 63, 320 na final, estabilizado da 10. É a Esperança Fox, representante 360 pela sua direita, reporte reinterceptando a final da pista 17, desça para 1.000 pés. Confirma, 360 pela esquerda, puxando a minha 320. Confirmando pela esquerda, o Eco Delta Fox. 64, passando o nível 190 para 150, na chegada Mari, sempre da informação em Salvador. Código 964, sua identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Identificou, na Mari, desce para o 050, voo 964. 150 graus, 119. Estamos autorizados no 0, para o Xené 6320. 12, remota para puxa acionamento. 230, pronto para qual? Na escuta 2230. Autorizado conquista, nível 180, saída após transição Elefa. Decola, após Elefa, DCT Oplos, DCT conquista. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5152, proteja. 2-1-2, forma de consolidação do controle após decolagem, curva direita, direta em rota. Direita, direta em rota, já estou 2-1. Aciona 5152 e chama controle 208. 230, pronto, funcionando. Fechamento correto, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Chama táxi, muito obrigado. Juliette CA, prossiga. Destino Manati, confirme. Do Manati, 1.000 pés, corredor axé, decola da 17, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 0121, proteja. Fechamento correto, altímetro 1020, para acionamento, chame torre 118, decimal 95, com voo.